Kilo Zulu, boa tarde. Autorizado Cairu Lorenzo no meu pé. Decolagem da 17, curva direita, corredor axé. Controle 199.8, torre 198.6 dúzia e aciona o 0162. Passo a bordo na ADEI, acionamento táxi, decolagem torre, bom voo e o ajuste agora uma 0-4 whisky, quilo Zulu. Chané 6142, chame o centro Recife, 12685, alterne 133.65. 2.5.3.3.65, Chané 6142. Juliette, boa tarde, Cairo Lorenzo, número 10, autorizado, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle 199.8, torre em 118.6 dúzia e aciona o padrão 0160. Azul, está autorizado a minha decolagem, pista 10, 140 graus, 109. Angola, sua papá, tá respeito ao nível 340. Entre 340, tá com a sua papá. Bastone, Salvador, boa tarde, canal 314, Salvador, rodou. 6314, identifique, desça o 050 na chegada da Mari. Bastone, 050, Mari, chega, 204. E o Zulu tem direcionamento em táxi. Salvador, boa tarde, Boro 807, mantém 207. Boro 807, identifique, desça 040, chegada a bom. Aí 040, bom, falou 807, trateador, cabeceira de mais. Com a centena, reporte pronto para o lançamento. Concessão 0, passando zona, estabilizado, visual calma 0. Emiturne 1 no 8, decimal 6 dúzia. 108.12, patamar 4.0. Tango Oscar Papá, chama o centro Recife, 12.085, alterne 13365. 12.035, Tango Oscar Papá. Autorizado, chame a linha de frota, vem para o azul decolou aos 18, chama o controle 5198, bom. Controle 19-8, obrigado, bom trabalho, azul 4065. Tá, fogo informar, frequência livre, que é o meu óleo. Tarde, Pantanal 4710, uma milha, linha certa, trem baixo travado. Pantanal tem livre pouso, pista 10, 120 graus, 10 nós. Livre pouso 90, Pantanal 4710. Suba 360, saída da Elvo e Prodileda. Subida da El, suba 360, está presente autorizado voar Leda Azul 4065, obrigado. Chame para ingresso no 7. O Vitor de Juliette tem livre decolagem, 120 graus, 1 a 12. Informe iniciar. Temos uma fase escorrida do Juliette, está autorizado ali aí, Matheus. No solo aos 22, direito em 29. 29, Pantanal 4710. Solo Salvador, Pantanal 4710, livrão. Pantanal 4710, boa tarde, táxi via Alfa e reportando seu táxi 2 Juliette para ingresso. Alfa, reportando 2 Juliette, Pantanal 4710. Tem Grande Zulu, agora está mais distante. Juliette decolar, 2298. Juliette. Controle Salvador, Papatango, Vitorino Juliette, decolou na circunstância. Vitorinha Juliette, suba mil pés, corredor Axé, reposta para o da barra. Reposta Axé, reposta para o da barra, Vitorinha Juliette. Xerém 63, 1-4, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0, 1-4, reposta estabilizada, LS. 2 mil pés, 0-4, reposta estabilizada. Kilo Zulu tá livre agora, uma centena com 10, o tráfego tá passando o farol Tapor. Boa tarde, eu vou 1-3-9-6, 3-2-0. 3-9-6, boa tarde, identifique, desça para o nível 050, chegada a mar e foi projetado. 050, projetado. Prossegue, meu voo. Controle, controle, cardeal, boa tarde, seu Papatango. Whisky Kilo Zulu, suba mil pés, corredor Axé, reporte no farol da barra. Possibilidade de acender para o 2500, arrastando-se pela radial 245. Afirmativo, tá autorizado, 2500 pés. Paulo Salvador, boa tarde, 3155 da Santa, no portão 7, informação SA, autorização Guarulhos. Santa Rezana 55, formação Serra Confere, autorizado Guarulhos, nível 340, via Perisque 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, letra após IDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vistor. Controle em 1-9.8 e aciona 5477 no transponto. Autorizado 340 para Guarulhos, via Perisque 50. Decola da 1-0, curva direita da El, letra IDEV. 198 ao controle, 5477 o transponder, portanto 3155. Protejamento correto, sendo pronto para o espectacionamento, portão 07, portanto 3155. Chamará. Identifique, desça o 060, chegada a Mari foi projetado. Vitorino de Juliette, no tráfego a informar, e a realização de paraquedismo em Vera Cruz, mantendo-se afastado da ilha. Frequência livre para coordenação. Sete, desça para 2010, ajuste no 04, reporte estabilizado LS. 2014, reportará estabilizado, no 807. O Xané 6314, chame Torre 1, 1862. Boa tarde, Xané 6314. Motor, o Xané 604, boa tarde. Felipe pôs o Xané 140 com 10. Para o táxi 121 a bordo, 3 horas e 50, alternando com. Xané 6213, táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera pista 90. Ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 0, 14, Pátio Índia Alfa, quando lá, torre 26, estado 114. Obrigado, bom tempo, 6213. Chame torre 1 no 8, decimal 612 e 1807. Torre 18. Meia. Meia, graças, até mais. Salvador, boa tarde, Goro 807, passo externo, baixar travado. 807, aguarda a pista livre. Guarda a pista livre, 807. Este é o altímetro no 04, reporte estabilizado em LS. Portaragem estabilizado, 1014, 96. No 807, tem livre pouso, pista livre, 140 graus, 109. Livre pouso no 0, Goro 807. Juliette para o 05. Alfa, Para o lançamento, reporte homens fora, 7-2. Aquilo, desça em condições visuais sobre a ilha de Itaparica. Reporte ao passar 3 mil pés. São 070 para o 060, TAM 3192. 3192, desça para 2 mil pés. Ajuste é altímetro no 014, reporte estabilizado LS. 2074, reporte estabilizado, TAM 3192. Azul 4032, desça e mantenha o 050. Autorizado agora 050 para o Azul 4032. Direito 1-2-1. Direita, 1-2-1. 9, confirma 9, tá certo. Afirma-te. Obrigado. Livre, 150 graus, 109. Solo, tomador, boa noite, 07, de pronto, boa tarde. Boa noite, 07, boa tarde, táxi de Alfa, reportando, seu táxi 2 Juliette, para ingresso. De Alfa, vai reportando, seu Juliette, ingresso, boa noite, 07. Dando o gol, escuta 396. Quilo Zulu, não atraso, vou informar, frequência livre para a coordenação. 396, chame torre 1 no 8, decimal, meia dúzia. 18,6, obrigado, boa tarde. Bom. 107, autorizado para o Taxan 3155. Boa tarde, Chinano 62, 1-3 passando por 1900. 62 no 3, suba 360, saída da Elba e Brodileda. 360 na saída da Elba, Brodileda 62-3. 3, Salvador, boa tarde, o voo 1396, vai passar o externo, trem baixo. Tem livre pouso, pista 10, pista livre, 120 graus com 1-0 mais. Foro 396. 120 com quantos dá? 10. Obrigado. Airbus 07, ingresso Juliette, posição meia dúzia, atentando ao Airbus da TAM, iniciando pushback no 07. Juliette, ingresso alfa, de Alfa Juliette, 06, atentando ao TAM no 07, 807. 2000 PEI, ajuste no 014, reporte estabilizado, LS. 2000 no 014, reportará estabilizado, 4032 ajuste. Serra Lima, prossiga. Gente, primeiro contato com o órgão de controle. Código para 0223. Suba ao nível 090, quilo Serra Lima, chegada a Mari. Estabilizou, tá? 3192. 3192, torre 1 no 8, decimal, meia dúzia. 8, meia dúzia, obrigado. No solo 42, direito 219. Direito 219, gol no 396, boa tarde. Boa tarde. Prepara da El, Leda. Boa tarde, tanto 3192 e LS no 0, embaixo travado, passando Simbra. 3192, 140 graus, 109, está autorizado o pouso. Libre pouso no 0, tanto 3192.